sorrindo no sulaco. Pera aí, pera aí, pera aí. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Pera aí, pera aí, pera aí. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? No meu travesseiro de areia, vem a lua cheia e me incendeia. Tá pensando que eu sou de ferro pra te ver sem te querer ou tá pensando o quê? Se te pego, não te largo. Se te agarro, não te deixo. Faz tempo que te desejo. Vem aqui me dar um beijo. Se te pego, não te largo. Se te agarro, não te deixo. Faz tempo que te desejo. Vai te dar um beijo. Para de sorrir se não te beijo. Se te pego assim sorrindo, não te deixo. Cadê? Peraí, peraí, peraí. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Diz! Peraí, peraí, peraí. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? No meu travesseiro de areia, vem a lua cheia e me incendeia. Tá pensando que eu sou de ferro pra te ver sem te querer.